após o desvio irá voar na proa 130 para posteriormente voar na proa da Ceasa, em evitar a área proibida. Controle Altar 9914, Arbor Polo Alfa. Só 9914, contato na dama decolagem, submantendo de voo 380 via saída Arbor 1 Alfa. 380 Arbor 1. Sim, Arbor 1. Controle o Tetra 9914, solicita a pro de Elefa. Tetra 9914, autorizado. Autorizado, obrigado. Do lado 024, call now Recife Center 126.845, so enable 12545. The first frequency is 126.85. Sim, adiciona agora a Torre Salvador na frequência 118.95 para o procedimento. Completando o procedimento. O gol 1592, a frequência é 118.95. Salvador, bom dia, voo 592, RNAV 590, frente a casa. Sobre o voo 9400, após o saque voo 308 ou 301? O 9400, número 2 na aproximação, número 1, EA34, que transporta em C. E a estrutura vetorada se deve estar em fase de tráfego e está prejudicada ao mesmo. Cruzei esquerda na rua 010, limite aqui de Max 080 do NDB Sindra. Aguarde o seu hábito 366 para cima do 99. Papá, o meu eco aqui, papá. Estação desse mantém a 050. Altímetro 9014, via chegada a margem. O Victor está autorizado, curva à direita, na proa da antena. Fono 592, no solo às 21, direita no 21, decimal 1. Direito, fez um voo, com o que é que eu faço? Frequência 128, decimal 8, terra 1260. Decimal 8 é o término 26 decimal 0. 2288 Salvador na frequência 8 decimal 900 para um lugar seguro, tá? Papa Tango, Romeu Vitor Hotel, ajuste no 04, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Certo. Confirme o parque que prossegue, Romeu Vitor Hotel. Agora bata. Certo. Entrou 1-0-1-4. Serra Vitor, 3-6-2-0-0-0-0-4, gol 9-4-0. Equa-Free, papá, reduza para 2209, vetoração para 70 metros, vai escrever na PO 010, limita que é de mais 080 de Sindra. Do NDB de Sindra. voo 7491, decolada, 25, controle, 120, decimal 8. 608, gol 7491. Sapatango, meu Vitor Hotel, autorizado pouso, pistão 97, vento 100 graus, 08 nós. Sete, Luiz, pouso 97, o meu Hotel. Quando passa 1,700? O 7491, próximo radar na decolagem, tudo mantendo de voo 360, via saída Arbor 1. Arbor 1, via nível 360, gol 7491, estou vigilando. Eco, isso aí, papá, 24 milhas oeste da Salvador, acima a navegação na proa do carro 2366. Esse mantém 2500 pés, ajuste altímetro 1014. Prova 9044, essa é a notificação, vim chegando a mar e desse mantém 050, registro altímetro 9014. O 9044, autorizado, vai estar. O 9400, completo, com procedimento R nave, agora sou em Salvador, na frequência 118, decimal 95. 295, 400, grato. Meu Vitor Hotel, no sol 28, utilizado o backtrack, é continuando na pista. Voo 9400, utilizado pouso pistão 10, vento 1900 graus, 10 nós. Utilizado pouso 10, voo 9400. Controle? posteriormente uso, inclusive está no ACIS, é o RNAV Estorno Zero. Como que mais é o procedimento que executa? Bem, no complexo do procedimento RNAV, zero chama agora tudo, na sequência 118, decimal 95. Gente, bom dia. Azul 9032, desse mantém 050, voe a posição Mare, até a chegada a Mare, nós o seu último metro no 0 no 4, Azul 9032. No 050. Sim, desse mantém. Tudo isso é 21, boa noite. 2366, inclusive está autorizado, vai estar presente em posição do CENTAP posteriormente, 2366. Torre Salvador, boa noite, o Everton, você está passo final da 10, baixou e travou. Construí, papá. Correto aí, papá, a gente está em série. Chama agora a sua em 118.95. Tato, está na curta final, baixada e travada. Papá, o meu é que papá, atrizado pulso e pistão no 0, vento 100 graus, 109, ajuste 1014. 1014, livre pouso, papá. Governo 1.2000, décimo 0. Zero sanificação, essa via chegada a Mari para o 050 e o estoutímetro no 014. O 044 vê se mantém a 25003 e o estoutímetro no 014. 9032, prossiga. Sim, azul 9032. Paga, fiquei papá, solo 34, direita 1219. 1. 3520 autorizado. Tá. Azul 9034, acionando a edificação via chegada a mares, esse mantém o 060, ajuste o altímetro 9014. A Torre Salvador, na frequência 118 decimal 9. 0032 autorizado o ACAD 366 desse mantém a 25003 já disse que mantém 1014 vamos estabilizados nosso procedimento é RNAV pista no zero 19044 altímetro 1014 em pouso autorizado pista no zero vento 090 graus 08 nós livre pouso 9044 Cuidado, cruzamento até a era está perto para que se papá. Controle? 3560, pode virar direto 366? Azul Lima. Já 23,6 autorizado, desse mantendo 007, a gente ultima trono 0,4. Vamos estabilizar. Azul 9032, completo final, chama agora a sua na frequência 118.95. 118.95, azul 9032. Pessoal, 244, direita, não 219. 219 à direita, boa, 044 agora. São Rios, boa noite, céu azul, 9032. Azul 9032, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, pistão no 0, 1 no 0 graus, 079. Autorizado pouso na 1 no 0, azul 9032. Visão 70, sanificação via chegada mar e desse manter 050. Ajuste ao altímetro 1 no 0 no 4. Azul 9034, após o TAP, busca a 2368, para nosso procedimento em nave, desse mantenha 2500 pés, deixa o altímetro 9014. 520, completo final, chame 2, 198, decimal 95. 295, até que é bom. Salvador, irmã, boa noite, 3532. Mais 9032, no Solas 489, 219. 3532. 3532, ajuste no 04. Boa, pouso autorizado, pistão 10, vento 1, 00 graus, 062 de nós. Vivo, posição 10, 3520. Azul 9034, completo de final do segundo terminado, na bota de férias aqui da planta. O passageiro que está passando mal, por gentileza? O segundo assento está na 2CA de nós, já vamos coordenar aqui. Todos os passageiros que permaneceram todos sentados por pronto atendimento. Gente, não compreendi o que o senhor respondeu, está um pouco baixo aqui na fonia. Só que a Clara está só solicitando o assento do passageiro aqui, para quando for fazer o atendimento ser o mais rápido possível. Ok, a posição é do passageiro, está na posição 2, nós também já orientamos todos os passageiros aqui, eles vão permanecer todos sentados até que esse passageiro seja atendido e levado ao setor competente na posto médico. A ciente é a poltrona 2, confere? Afirmativo, muito obrigado pela gentileza. Ciente, pouso autorizado, 100 com 7, o TAN 3520. 3520, da livre pouso na 1-0. Azul 9034, completo final, chame 2, 1-8, décimo 95. Boa, 9034. Manter ponte, cara. Torre Azul 9034, final de 6 milhas. Pesando 70, pode estar aqui com a vida 36, deixa na cena 2500 pés, deixa o time trono 014. Azul 9034, livre pouso, pistão 0, vento 1, 0, 0 graus, 089. Isso pouso na 10, na 034. Uno 8, 1812, acende a indicação, vou repulsar ETAP desse, mantenha 050. Ajuste a última entrando no 014. Após ETAP, vou estar reduzido a 3.000, para falar que você me terminava. Azul 9034. Azul 9034, solo 56, 1211. 1211, 9034, bom dia. Sincero, a uma milha do sinal Vita 366, vai começar o procedimento, controle. Afirmo, está autorizado o sinal do procedimento terminado, chama agora todo o Salvador na frequência 118.95. 118.95, bom dia. 9090, decolagem, pista 0, 1110 graus, 07 mais. Sente, graças. 9090, sendo indicação, décima 0050, ajuste o altímetro no 014, após o desvio, informe ao controle. Autorizado. Salvador, bom dia, 3170, passando a ferramenta 3. 3170, ajuste no 0114, pouso autorizado, pistão 10, o vento 1900 graus, 109. Afirma, após etapa, tem a vida 3 na 6, para 2500 PR, ajuste direito, entrou na 014. Estabilizado, procedimento. 3170, salva 01, direita 121-1. Azul 9043, utilizado decolagem, pistão 10, vento 1900 graus, 08 nós. Azul 9043, decolar 202, controle 120.8. Centro 9043, chama o controle 120.8. 208 do 9043, decolado 0402. Controle Salvador, uma boa, azul 9043, decolando a sua escuta. Azul 9043, contato com o radar na decolagem, mantendo o voo 350, via saída da PUC. Ciente, via saída PUC, sinal 350, azul 9043. Azul 90190, fui servido 366, desce, mantém 2500, pede, esse é o time, entrou 9014. Só estamos dados no procedimento da Reinaldo. Uno 8, 1-2, completo no procedimento da Reinaldo, chama agora tudo. 1-1-8, desce, mal 9-5. Verso 96, boa noite, 8. Uno 1-9-2, chama agora. Centro Recife, na frequência, 2085, alterno 12545. Recife, 2095, 2545, ou 1192. 2, boa noite, ajuste no 0-4, pouso autorizado, pistão no 0, 1-1-0 graus, 089. Por pistão no 0, boa noite, 1-2. Whisky Charlie Mike, que a chegada a Mari, e fomos no ponto de destino. Controle Salvador, para cima. Telemais autorizado, vai estar. 312, sala 08, ao livrar no 211. 211, boa noite. Número 2085, alterno 2545. A primária no 2085, a secundária no 2545, azul 9043. Não, chame tu, decimal 95. Oi, Salvador, buenas, azul 9010, final 89, Líder, estabilizado. Azul 9010, boa, ajuste 1094, todos autorizados, pista 10, vento 1100 graus, 09 nós. Sente, tem livre pouso, azul 9010. Pode estar, pista 2366. Pois está, irá voar de linha operacional do procedimento NTB Zulu, pista no zero. Thank you.